Salvador, é o Olimpo 03. Olimpo 03, suba o 240, está sob vigilância. Olimpo 03. E o Olimpos solicita, se possível, manter inicialmente no 080 para fazer um teste da aeronave e após solicita subir ao 240. Afirmativo. Mantenha o 080 então, Olimpo 03. 70, informação e uniforme para autorização. Afirmativa, informação uniforme confere, autorizado Recife, nível 370, via Perusque 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5004 no transponder. O azul 4206. 370 para Recife, Perusque 58, decola da 10, curva esquerda Puca, transição Aracaju, 1935, controle. 5004 transponder, azul 4206. Protejamento correto, portão 03, chama pronto para o subaccionamento, azul 4206. 4206. São 3567, no portão 11, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, tá 3567. Romero 2 vai atingir 6.000 para 5.000, autoriza a descida para 2.000 metros. O 6112 autorizado e ajuste no 0, 13, reposto estabilizado e leve. 013, chamada estabilizado, com o 6112. Salvador, 3145, poderia coordenar por onde Brite, que nós temos uma formação ali entre Leda e Brite. Boa noite, passou meia, puxa, acionar no 110. Boa noite, 56, um minutinho, por gentileza, para iniciar o puxa, já temos o Airbus da TAM, já iniciando no 111, ok? 5, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 251-13325. Correto. Obrigado. Imediato. É presente, limitado pelo lote. 35219, 35219, contact SC Stereo Frequency 125, decimal 1, enable 133, decimal 25. Recife Center now, 125, decimal 1, backup 13325, tá lá. Controle, o Olimpo já terminou o check, solicita atenção ao 240. Livre, subida ao 240, 7203. Graças. 4.601. Pista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Gol 9755, minutinho em cópia, por gentileza, escute a informação WISC aguardando. Na sua escuta, 1975. Gol número 2. Chame torre 1 no 8, decimal 62, gol no 6, 1 no 2. 06, obrigado. Torre Salvador, boa tarde. Gol número 2, estabilizado na final, é passar externo. Boa tarde, gol número 2, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0. Vento, 1-5-0 graus, 0-6, 12 nós, ajuste no 0, 1-3. No 0-3, vir pouso, 1-0, gol número 2. É, torre, confirma a pista, tá seca? Pista seca, positivo. Solo para o táxi até 3567 com 4 horas, alterna com fins, uma centena a bordo. Confirme para o solo, chamando para o táxi. Afirmativa, altern 3567. Nós temos 4 horas de autonomia, alternamos com fins, uma centena a bordo. Altern 3567, inicialmente táxi autorizado até através do 612, aguardando para prosseguir. Sente livre táxi até através do 612, altern 3567. Solo FDS 6720. O azul 4206 para o táxi com 103 a bordo, com autonomia de 3 horas e 40, alternando o Maceió. Webjet 6720, minutinho cópia por gentileza, Galeão 360. Informação em curso ao WISC, aguardando. Prepare a da Euler da Bridge, aguardando. O azul 4206, copiado os dados, 103, Maceió e 3 horas e 40. Táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera do 10 e no ponto de espera torre em 198, decimal 612. O ajuste no 0 no 3, bom gol. Ajuste no 0 no 3, táxi livre, ponto de espera da 10 via Alfa, 286, obrigado. Azul 4206. Gol no 856, livre para o direcionamento, chama táxi. Livre, chama táxi 8. Então 3567, prossegue o táxi via parte principal, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre em 198, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Livre táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 10, Alfa do lado 8186, ajuste 23, obrigado, tá 3567. Meu no 2, no solo aos 37, é o livrar 1 no 2, 1 no decimal 9. 2 no 9, obrigado. Bordo 601, no pista livre autorizado, pouso, vento 090 graus, 1 no 4 nós, ajuste no 0 no 3. autorizado pouso, não. Zero. Zero. Dois. 4206, ponto espera da 10, ponto. Seu 4206, mantém o ponto espera, aguarde para decolagem. Mantém ponto espera, 4206. Controle de Salvador, uma boa tarde, o Xaner 6143 com informação Uniforme. 6143, identifique, boa tarde, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 013, chegada a bom. Chegada a bom, autorizada a 4000, ajuste 1013, 143. Olimpo 03, chame Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Mono 755 na escuta. Mono 755 na sua escuta. Por gentileza, comandante, chegamos com o centro Recife e o mesmo não possui o plano do seu para Confins. O senhor poderia checar com a companhia se foi realizado esse plano mesmo para Confins e se foi feito alguma DLA do plano, por gentileza? Ok, vai ser confirmado. Muito obrigado. Controle de Salvador, é o Tripo Papá Romeu Lima. Tripo Papá Romeu Lima, prossiga. Até agora o Costa Azul, destino a Salvador, mas acho que tem que fazer um sobrevoo do Parola Barra. Tá no Cordura Chega, no todo farol, atendendo para 500. Sim, esse reporte é regresso. Vai reportar para regresso, Papá Romeu Lima. Tá, se aproximando da Juliette, gol fundo 612. Tem mais cima ingresso, Juliette, posição 02, gol no 612. Dentro Juliette para o 22, gol fundo 612, certo. Webjet 6720, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, quando intercepta Pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119, decimal 35 e aciona 50, 15 no transponder. Média atrasada 360 para o Galeão, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, após o Pêsulo 10 em rota. 19.35 no controle, 50.15 no transponder. Protejamento correto, portão 04, chama pronto, pushback acionamento, web 6720. Chama não, obrigado. O Rio com meio gol, serviço do táxi, POB 65, autonomia 35, Santana Salvador. Só confirmando POB 1 no 65? Negativo, 65. 65, ciente, um minutinho por gentileza para iniciar o táxi, o gol no 856. Bom, Salvador, boa tarde, gol no 601. Gol no 601, boa tarde, táxi via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa Juliette, gol no 601. Gol no 856, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, dúzia. O ajuste 10 no 3, bom voo. Parte Índia Alfa, 186, 10 no 3, no voo 85, obrigado pelo trabalho. Salvador é o 6143. O 6143, prossiga. Estou confirmando, tem chuva sobre o campo agora? Chuva leve, porém visual. Chuva leve e as condições da pista, seca ou molhada? Está molhada. Está molhada, obrigado. 605, observe o táxi do banho da companhia e após a passagem do mesmo, ingresso Juliette, posição 07. Zero Gol 1601? Afirmativo, o Boeing da companhia realizando o táxi agora no través do meia dúzia, após a passagem do mesmo, o senhor prossegue Juliette para o 07. Sete, após o canal da companhia, Juliette 07, agora vem 07. Azul 4206, decola aos 43, controle 119, decimal 35. 935, 4206. Controle, boa tarde, azul 4206, passando 1500 pés, em desvio à esquerda, proa 060 por 15 milhas para evitar a formação. Ciente, após, foi pro Dijama. Após desvio, pro Dijama, 4206. Foi, espera. Boa noite, 56, boa, autorizado a alinhar e manter pista 10. No portão 08, na escuta do solo. 1055, na sua escuta. Estamos apenas aguardando uma posição do centro Recife e dentro de alguns instantes estaremos copiando, ok? Com fins 360. Um minuto para a cópia. Preparando a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, 360, com fins, aguardando cópia. Gol 975. Chegada bom, se ajuste 1093. 1093, na bomba. Oxalé 6143, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000 pés, com 1013, livre LS, reposto estabilizado. É o 3567, decola os 45, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Boa. Controle Salvador, Buenas, TAM 3567. Buenas, 3567, suba 380. Está sob vigilância, saída da rua. Afirmativo, 300 restrições, TAM 3567. Uno 856, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 12 nós. Olá, autorizado, boa noite, companheiro. Controle, contava o Lima na descida do farol para regresso pelo ACA. Jet Bag. Poste tua sua. Está rebotado sua sua. Torre Salvador, boa tarde, na escuta do Oxenair 6143. Positivo, Oxenair 6143, prossiga. Ainda estamos com controle aqui na aproximação, só confirme as condições no momento. Nós estamos parando o visual com a visibilidade agora aproximadamente aí 5 mil e o teto de 1500. Visual nos mínimos, está uma chuva leve no aeródromo, só que é uma chuva passageira, saindo no sentido da 2810. Obrigado, e a pista está molhada? Tá um pouquinho molhada, porque tá, como tá a chuva leve, ela tá um pouco molhada assim. Ok, obrigado pela informação. Daqui a pouco estamos contigo aí, obrigado. Ok, até mais. Uno 856 decola aos 48, controle 19, decimal 35, bom voo. 19, 35, obrigado. Controle Salvador, boa noite, ano 856. Salvador, boa noite, 56. Boa noite, 56, suba 390, saída Fuca. 390, Fuca. Papatango Vitor, Quebec, Quebec. Minutinho, por gentileza, vamos coordenar com o controle. Estamos operando visual nos mínimos, aguardando para cópia. Sim, cópia, por gentileza, número 2 para Guanambi. O Vitor, Quebec, Quebec. 755 na escuta. 1755 na sua escuta. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pezulu, 1-6 e segue conforme a rota. Controle 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-0-3-3 no transponder. Autorizado 360, decola da 1-0 com curva direita da Eolinda, após bridge, Upperzulu 1-6 conforme plano de voo. Controle 1935, transponto 5033, voo no 755. Cotejamento correto no portão 08, chama pronto para o pushback acionamento, voo no 755. Está pronto no 8, para o pushback acionamento, voo no 755. Autorizado, chama táxi. Formará táxi, voo no 755. No localizador 6143. Chame torre 1 no 8, isso não é meia dúzia. 18, meia dúzia. Controle de Salvador, o Papa Romeu Lima através de Pituaçu. Boa tarde, Oxenair 6143. Oxenair 6143, uma boa tarde, completa aproximação. Reporte ao final de 3 milhas da cabeceira 10, número 1 para pouso. Vento 060 graus, 10 nós, ajuste 1013. Chuva leve no aeródromo. Dentro das condições, vai reportar passando externo, confirma. Reporte a 3 milhas da cabeceira. 3 milhas da cabeceira. O senhor já está avistando a presente? Não, negativo, estamos cruzando aqui 1900, ainda não. Ah, tá ok. Então, reporte avistando, ok? Reporte avistando o campo. É, reporte avistando, 6143. Controle Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, através de Piatã, para pouso 97. Triplo Papá Romeu Lima, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol de Tapuã, guarda as instruções. Vai reportar sobre o farol, Papá Romeu Lima. Vitor, Quebec, Quebec, copiou a informação? 1251, 1-3325. Só me confirma a secundária? 3325. Obrigado, boa noite. 60 graus com 089, ajuste 23. Chuva agora de leve a moderada. Tive pouso, cabeceira 10, Xanem 143, baixar travado. Positivo. O brilho da pista tá bom ou quer que aumente? Confirme. O brilho da pista tá bom ou quer que aumente um pouco? Pode aumentar um pouquinho, por gentileza. Papa Romeu Lima, mantenha sobre o farol Itapuã, aguardando para prosseguir para a final da 7. Excelente, o senhor, o Papa Romeu tem condições de pousar na 35 também, se for melhorar. Ok, pode prosseguir então, prossiga para aproximação cabeceira 35, para daí prosseguir o táxi a baixa altura, o vento é de 060 graus, 1089, trip Papa Romeu Lima. Prosseguindo para 35, Papa Romeu Lima. Pode ir a prosseguir para o pátio 4, 5. É, pátio da bata, senhor. Bata, gente. Objeto 6720 na escuta do solo. Prossiga, na escuta. Coordenando com a equipe de solo, Boeing da Gol iniciando o táxi a partir do portão 08 e após a passagem do mesmo, autorizado para o estiver acionamento, chama táxi. Mas o Boeing da Gol está autorizado, chama táxi, 6720. Solo, Santos, 3897, tem que deformação X-Ray, autorização Guarulhos. Então, 3897, formação X-Ray, confere, autorizado Guarulhos, nível 300. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição Eutis. Eco uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta o Pêndulo 44 e segue conforme a rota. Controle em 199.35 e aciona 5021 no transponder. Autorizado Guarulhos 300, decola da 10, curva direita da EL, Leda e boa Eutis, no Pêndulo 44. Controle 19.35 com o transponder 5021 no TJ 3297. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o SPEC e acionamento, TAM 3897. Chamarei pronto para o acionamento 3897. Salve Salvador, boa tarde, Gol no 601, CL da UISC, autorização para o Galeão. Gol no 601, boa tarde, informação agora em curso X-Way. Galeão 360, minutinho, cópia, preparando a Dael, Leda Bridge. Pista livre. Gente, autorizado o pouso na 35 e táxi a baixa altura, vai reportar quando livrar 17. Informa o vento, 070 graus com 9 nós, o triplo Papá Romeu Lima. Gente, Lima. O Xenerra 6143, se sola 56, irá livrar à direita, livrar Simão 219, me chamando pista livre. Livrar à direita, 219, vai informar pista livre, 6143. Torre Salvador, boa tarde, 3894, Torre da Sierra, Baixa de Alô. São 3894, uma boa tarde, confirmando boa noite, continuando a aproximação, chame já visual com aeródromo. Já está visual com aeródromo, está visual. 1.400. Ok, informo pista molhada e chuva leve e moderada sobre a aeródromo. Então continue, estou aguardando apenas a pista livre. Gente, aguardando, 3894. 6143, livrou? 43, perda 1.0. 6143, confirmando, livrou? Livrou a pista. Agora com solo 219, tenha uma boa noite. 1219, boa. São 3894, livre pouso, pista 10, vento 060 graus, 9 nós. Gente, livre pouso, 3894. São 3960, decola pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, pós-bridge, intercepta por 10, controle 1.